Vocês mil, Gol, no 995. Sala agora a torre 1186, completando o final do ILS. Chama 1186, Gol 1804, bom dia. Bom dia. Gol 995, deixa eu manter 2000 autorizado no final do procedimento do ILS. 2000, Gol 995, eu passarei essa habilitada. Salvador, bom dia. Gol no 804, alinhadão no 0, baixar e travado. 804, vento 330 graus, 029, autorizado pouso, pista no 0. 0 pouso no 0, gol no 804. 0, tá bom. Gol no 897, bom dia. Sem identificação, vê se mantenha o nível 050, chegada ponta, guarde ali a sexo e ajuste no 0, no meio. Sete, 5, desça e mantenha 4000. 4000, Gol 715. Afirmativo. Está autorizado o procedimento WISC, Gol 715. Tente-se autorizado o WISC, vai passar estabilizado, Gol 715, descendo 4000, Gol de Uxa 1015, confirmando. I16, 10, 6. I16, obrigado. Estabilizando o localizador, Gol 9900. Completando o sinal IS, torre 1186, voo 1995. 1186. 1607, sem identificação, deixe manter 060, chegada ponta, guarde ali a sexo-lei, ajuste no 06, voo 1607. No momento está ideal, Gol no 607, caso seja necessário, iremos citar o quê? Oi, Salvador, é o Gol no 995, LS aqui, 2A10, baixado travado. O 995 é o número 2, formarei pista livre. Pet, vou no 995. Com a pessoa de identificação, reporte para a descida, na chegada à área, guarde ali a sexway, ajuste 9016, Mike Eco Alfa. No 804, solo aos 39, livra direita, taxi Alfa, Juliette, portão 03. Direita, Alfa, Juliette, portão 03, no 804. Pulo no 995, 320, grau 029, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, gol no 995. Copa, vou direto Mari para a chegada Mari. Para a posição Mari para a chegada Mari, Mike é Copa. Solos 4-1, taxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, voo no 995. Tô aí, Salvador, muito bom dia, Santo 3171, assistente da Eco, próxima cota. 171. Barulhos, nível 340, via peso Luno 6, decola pista no 0 com a direita. Saída da El, lenda bridge, controle 1120-8, sendo 5-1-1-7. Autorizado, Guarulhos 340, pelo preço do Luno 6, vai decolar da 1-0, concorre a direita, saída da El, lenda bridge, controle 1208, quando se transpor é 5-1-1-7. Tá correto, aporta por 371. Passa não. 371. Victor, é o Papa Tango Mike, é o Alfa para a descida. Mike, é Copa, desce e mantenha 3.000, ajuste 1-0 no meio. 3.000, 1-0, 1 no meio, Mike, é Copa. Cargo 9832, acende a identificação, desce e mantenha o nível 100, aprode Mari, para chegar a Mari, aguarde ali a sexurinha. Abra cargo 9832. Igual 715, estabilizado no LS, até a pista vista. Chame Torre, 1186, bom pouso, igual 1715. 86, obrigado, até decolagem. 897, desse mantenha 2.000, autorizado LS X-Ray, gol no 897. Ah, eu prefiro falar 2.000, autorizado LS X-Ray, gol no 897. Gol no 607, desse mantenha 3.000, inicio a redução para 2.109. Salvador, gol 715. Gol no 715, vento 330 graus, 02 nós, 300 pouso, pistola 0. 330 com 2, livre pouso 1-0, gol 715. Tá um pouco o brilho do papi. Cargo desse mantém a 9.000. Para 9.000, 9832. O Mike é com o Alfa, controle. Prossiga, controle, Mike é com o Alfa. Foi vetor para sequenciamento, curva esquerda por 090. Seu Epalins intercepta o localizador e complete o final LS. Mike é com Alfa. Esquerda 090, falha, intercepta o localizador e prossegue no ILS. Esquerda 090, confirma. Mike é com Alfa na Pura 10, 090. Seu Epalins comunicações, intercepta o curso do localizador e complete o LS. Mike é com Alfa. 010, limitado pelo Rock. Mike é com Alfa. Só me informa que a intenção do Marçante, senhor, é pousar na auxiliar, tira 17. 7, agora ainda está mais próximo. Podemos até pro 090, devido a tráfego e sequenciamento. Mike é top. 9832, vê se mantenha os 8000, APCA 9832. Para 8000, 9832. Sétimo 5, Solos 49, taxia Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette para 02. Estabilizando no localizador o gol no 897. Torre 1 no 86, gol no 897. 18.6, obrigado, senhor. Ah, gol no 607, desse mantendo os motorizados na LS. Sérgio de tráfego, estado reporta 3 checados. Já está em baixo travado, senhor. Autorizado pouso, pista no zero, vento variável 02 nós. Ou no 897. Muito obrigado. Do 9832, vou direto agora a Dona e desse mantém até o estúdio 3000. Direto Dona 3000, pra cá, com o 3032. Mike é com Alfa, curva agora à direita na Pro 40, 040. Direita 040, Mike é com Alfa. Salvador, muito bom dia, o TAM 35 ONU 7, sentindo a informação, é cujando ideal descida. TAM 35 ONU 7, a sua identificação, desce uma 0050 na chegada Bonf, aguarde ali a sexuês, chama 0 no meio, TAM 35 ONU 7. Autorizado 050 na Bonf, aguardando ILS X-Ray, com 1016, TAM 35 ONU 7. Gol no 607, chama a torre 1 no 86, completando o final de S. Obrigado, bom dia. Mike é com Alfa, iremos retornar então para a final da pista 97, curva direita agora até pro 075, Mike é com Alfa. Pista 075, Mike é com Alfa, mantém a altitude não? Mantém por enquanto a altitude de 3500. 3500, Mike é com Alfa. Confirmando de 3000 pés inicialmente. E o Mike é qual? 607, bom dia, informarei pista livre. 607. Boa noite, 97, solo 54, direita, solo 299. Escuta. A instrução de modificação de frequência, mantenha a frequência, taxia Alfa Juliette, portão 04. Boa no 897. Alfa Juliette, portão 04. Boa no meu 07, vento variável 019. Autorizado, pouso, pistão 0. Sim, pouso 90, agora 607. Pronto, agora até pro 90, 0, até pro 085, descendo até 2000, reposto com a empresa dos baixos, capricho 97 para prosseguir para pouso, Mike é qual? 80, 2000, reportará, Mike é qual? 0, 0, 085. Receptando o localizador do ano zero, essa carga nós 832. Complete final, torre, 118.6, bom pouso. Tem 118.6, obrigado, bom trabalho. São eco, autorização Brasília. Final do procedimento, ILS X-Ray, pista no zero. 08, só um minuto, cópia. Guardando, 508. Salvador, bom dia, sacargo 9832, sinal da 1 no 0. Sacargo 9832, bom dia, informarei que está livre. Ok, nessa foi, obrigado. 607, solo 57, taxia Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 607. Acercar 9832, vento norte 029, autorizado pouso, pista no 0. Sente livre pouso, pista no 0, baixar travada, acercar 9832. Web 5808, pronto, copy. Pronto, copy. 360 08. 360 Brasília, via Fezulu 17, decola a pista no 0, curva direita, sai da Arbor, eleva. Controle 120 da Simão 8, assino 5131. Só confirmando 360, senhor? Confirmo. Gente, então autorizado Brasília, nível 360, via Fezulu 17, decolagem pista 10, curva direita, sai da Arbor, eleva. 1208 é o controle na saída, 5131 é o transponder pro EV 5808, a gente tá aqui na porta número 5. Ok, fecha a porta número 5, 5808. Thank you, Evan. Eco Mike Alpha, plano modificado 0900, deita para 1.500 pés, reposta rotatória. 1.500, reportará. Para o Mike Alpha, senhorita. Confirme? A ordem foi para o Mike Eco Alpha. E afirmativo, Mike Eco Alpha, desça para o 1.500 pés e reposta rotatória. 1.500, reportará Mike Eco Alpha. Fica cargo 9832, solo 00, direita, solo. Fugindo direita, táxi Alpha, Juliette. Alpha Kilo, para a 3, fica cargo 9832, fiquei mantendo a frequência. Ok, mantém a sua escura, vai levar na próxima à direita, Alfa Kilo para o portão 03, da carga 9832, obrigado. Torre, 118.6, bom pouso. 18.6, Mike Equal. A 3597, desce para 4.010 e ajuste no 097. 4.000, que o com 1017 está 3597. Tango Mike Eco Alpha. Bom dia, vento variado 03 nós, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado pouso no 7, Mike Eco Alpha.